intermináveis, eu só chorava. E no auge, mas eu sobrevivi como a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Rio de Janeiro.